diante do grande Deus. Sei quem sou eu, sou chamado, sou cantor, expressando a mensagem que o meu Jesus mandou.